agir do certo. Mas hoje vejo, não foi os meus pais que erraram. Se a vida tá difícil pra uma família unida, imagina uma separada. Crianças crescem como pode, observando adultos insatisfeitos, até que encontre uma nova paixão como solução pra antigos defeitos. Parentes cansam com sua visita, uma palavra é tudo que necessita. Mas o que ganha é exclusão de pais inseguros que proíbem sua companhia. A comparação se torna mais normal na dificuldade, não encontra saída. Então se busca ajuda no espiritual, mas a palavra do pastor não é a mesma da Bíblia. Sou só um adulto com dores da infância, rodando o mundo atrás de mudança, na caça das notas, fugas e formas, substitui antigas lembranças. Então me diz o que que resta. Reza. Então me diz o que resta. Pressa. Eu vi chover, eu vi relampejar, mas o sol está lá. Fui paciente, eu vi o tempo mudar. Da maneira errada, assim se cresce o jovem brasileiro. Comida e receio que sua vida resume em nada. Crianças são forçadas ao trabalho precoce, um grito de socorro pulsando no peito. Não há lucro que justifique ou que explique roubar de uma criança seu tempo. Procuramos a fórmula da paz, encontraram nos adultos a guerra e o sorriso que existia não existe mais. Já era. Aí se cresce procurando saída, ganhar dinheiro, compra marca, autoestima, se tornando a base da família, até perceber que foi pego numa armadilha. Sou só um adulto com dores da infância, rodando o mundo atrás de mudança, na caça das notas, fugas e formas, substitui antigas lembranças. Então me diz o que resta. Reza. Então me diz o que resta. Pressa. Eu vi chover, eu vi relampejar, mas o sol está lá. Fui paciente, eu vi o tempo mudar.